nosso trabalho depende da dedicação de vocês. Mas o seu sucesso depende do nosso apoio. São palavras do nosso saudoso amigo e irmão, Dr. Osmar Carvalho Silva, legionário da boa vontade de Deus. Mas ninguém morre, por isso que coloquei na sala egípcia, no templo da boa vontade, este meu pensamento: os mortos não morrem. Por isso é importante estarmos em sintonia com eles. Há pouco eu dizia, chamando a atenção para esta grande verdade, que vai ressurgir no julgamento final é o espírito de todos aqueles que nos precederam para o mundo da verdade. Aqui é uma passagem, sabemos nós. Até que o planeta Terra cresça tanto em evolução, que aqui vivamos o verdadeiro paraíso. Agora mesmo ele vai ser alçado da categoria de mundo de provações para mundo de regeneração. Mas depois há outras categorias, até que seja um planeta angélico. O importante é estar em sintonia com aqueles que são maiores que nós e estão no reino de Deus. Por isso, para afirmar a tradição da reflexão para encontro consigo mesmo, que todos devem realizar, nós vamos ao nosso minuto de silêncio. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículos de 1 a 9. A incredulidade dos parentes de Jesus. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia, porque não queria andar pela Judéia, visto que seus inimigos procuravam tirar-lhe a vida. Mas como estivesse próxima a festa chamada dos Tabernáculos, seus irmãos lhe disseram: sai daqui, Jesus, e vai para a Judéia, a fim de que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois ninguém que deseja ser conhecido em público trabalha às ocultas. Já que fazes estas coisas, apresenta-te ao mundo. É que nem seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhes então Jesus: O meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são más. Subi então vós à festa. E eu não vou ainda a esta festa, porque o meu tempo não está cumprido. Tendo-lhes dito isto, ficou Jesus na Galiléia. Meus amigos e meus irmãos, esta passagem do Evangelho de Jesus é uma advertência para toda a humanidade, mas, em princípio, para aqueles que estão no seu serviço. Tudo tem seu tempo, já dizia Salomão, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Há tempo para tudo: para plantar, para colher, para nascer, para viver, para o sol e para a chuva, e assim por diante. Muita gente estranha que a legião da boa vontade não se precipite. A LBV, muita gente importante já disse, não faz alarde das suas realizações. E tanto isto é verdade, que todos aqueles que aqui chegam a ficar emocionados e dizem: puxa, a legião da boa vontade é muito maior do que nós pensamos. Espiritualmente falando, isso é fácil de entender, porque ela tem na sua essência, como sua sustentação, a própria essência de Deus, que na definição do saudoso irmão Zarur, é o novo mandamento de Jesus. Ele afirmava: o novo mandamento de Jesus é a essência de Deus. Então nós aqui não nos precipitamos, portanto não nos angustiamos. O que exigimos apenas é que cada um cumpra com o seu dever. Respeite a obrigação assumida, porque tantos e tantos e tantos precisam do trabalho da Legião da Boa Vontade e da pregação da religião de Deus. Como o nome está dizendo, religião de Deus, não é uma religião para conflitar com as demais. Ela é ecumênica. E sendo de Deus, é religião do amor universal. O amor quintessenciado. O amor é elevado a suprema potência. Por que não nos precipitamos? Porque nós já temos um contrato assinado com o Cristo de Deus. E para não ficar na dependência de seres humanos tão falíveis quanto nós, preferimos ser prisioneiros do Cristo. Quem foi mais liberto do que o apóstolo Paulo? Ele se declarava prisioneiro de Cristo Jesus. Ninguém era mais livre que ele. Vocês veem no final da sua trajetória aquelas palavras que são de quem alcançou a paz da consciência. Mas por que todo esse meu comentário, quando parece que não tem nada a ver com o que está aqui? Tem sim. Eu estou falando contra a precipitação, que não pode de forma nenhuma conduzir o espírito dos servidores de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O que é que os parentes de Jesus queriam? Que ele se mostrasse logo, para que todos vissem o seu poder, os seus prodígios. Era um convite ao suicídio, porque Jesus estava cumprindo um planejamento de Deus. E Jesus é um com Deus, como ele próprio declarou no Evangelho. Mas ele não se precipitou, e como é que nós vamos nos precipitar? Sai daqui, Jesus, e vai para a Judeia, a fim de que também teus discípulos vejam as obras que fazes. Estás perdendo tempo, Jesus, e tempo é dinheiro, vão dizer os ingleses daqui a quase 2000 anos. Mas Jesus não estava correndo atrás de dinheiro, ele é dono de toda a riqueza do mundo. E ainda argumentavam com lógica humana, que a maioria das vezes nada tem a ver com a lógica de Deus. Pois ninguém que deseja ser conhecido em público trabalha às ocultas. Já que fazes estas coisas, apresenta-te logo ao mundo. Estás perdendo tempo, Jesus. Mas o evangelista João diz aqui, com muita propriedade, é que nem seus irmãos acreditavam nele. Mas o que é que Jesus, que tinha consciência de uma missão, uma tarefa a desempenhar no mundo, a maior que o mundo já conheceu, não fora ele o Cristo planetário? Então o mestre respondeu aos seus parentes: o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo está sempre presente. Como quer dizer, por isso raciocinais dessa forma. O mundo não vos pode odiar, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são más. Quer dizer, tudo tem seu tempo de ser cumprido. Ele próprio não diz aos apóstolos e discípulos que os mandava como ovelhas no meio de lobos, mas, em contrapartida, ele também afirma no Evangelho que não os deixaria órfãos, estaria com eles todos os dias até ao fim dos tempos. Senão alguém vai dizer assim: poxa, mas esse Jesus é um caso muito sério, que é amigo urso. Prepara o pessoal, ensina uma porção de coisas a eles, depois joga-os no mundo e ainda diz lá, certamente gargalhando, que os jogava no meio da sociedade ímpia como ovelhas entre lobos. É porque não leram o Evangelho, senão não raciocinariam assim, porque Jesus também conforta os que lhe são fiéis ao dizer que não os deixaria órfãos dia nenhum até ao fim dos tempos. E aí Jesus considerou que era hora de ele também dar um conselho àquela gente má. Subi vós à festa. Já não vos afirmei que o vosso tempo está sempre presente? Ide para o meio dos vossos iguais, então. Eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo não está cumprido. É aquela verdade antiga. Só pode mandar quem sabe obedecer. Vejam Jesus, um com o Pai, o Filho de Deus, o maior espírito que a humanidade já teve no seu meio, o supremo comandante do planeta Terra, o cabeça por ser a cabeça da humanidade, ou a cabeça por ser o cabeça da humanidade, não se atrevia a precipitar-se. Mas ele não se precipitava porque ele sabia qual era o seu tempo. Senão muita gente acomodada vai dizer assim: bom, depois disso que o Pai falou, não vou fazer mais nada. Eu sei lá se está no meu tempo. Mas isso é argumentação de vagabundo. Porque não é isso que o mestre diz aqui. Jesus sabia qual era o seu tempo. E nós? Nós sabemos que é tempo de trabalhar. Sempre. E de orar. Porque a sua ordem é esta. E de ir pregar pelo mundo dizendo: é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos. Libertai-os dos demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. E tendo Jesus dito isto, a eles, aqueles apressados e mal intencionados, porque eles não eram só apressados, eram mal intencionados. Eles queriam se livrar de Jesus. Pô, fica esse Jesus aqui do nosso meio a nos criar vergonhas, escândalos. Já imaginaram a conversa superior de Jesus no meio daquela gente terrível? Devia ser um incômodo para eles. Mas Jesus não obedeceu às instruções de quem não estava capacitado para tal. E, diz o evangelista, tendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. O que nós temos que ser é obedientes. É como nos alerta aqui o Dr. Osmar Carvalho e Silva. O nosso trabalho, quer dizer, dos nossos companheiros do mundo invisível, porque os mortos não morrem, depende da dedicação de vocês. Mas o seu sucesso, escutem bem, mas o seu sucesso depende do nosso apoio. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.